senhorita Matthew Johnson, Vera Willis, louco. Aguento mais. Essa é pra você, só você. You crazy ass motherfucker. Sem saber bem pra onde cê vai. Quando quer vem, ninja ou sai. Só você tem o que me atrai. Coisa louca, o formato dessa boca. Até Deus olhando ela se distrai. Sem saber bem pra onde cê vai. Quando quer vem, ninja ou sai. Só você tem o que me atrai. Coisa louca, o formato dessa boca. E aí? Eu fico foda com ela, eu fico foda com essa. Quero uma foda pra ela. Eu penso nela, dela, aquela bela perna dela, seta meu pai. Coisa louca nesse naipe atrai. Eu pergunto onde cê vai. Eu vou cair no jogo dela, de filminho e novela. É do naipe de que se você der mole, te atropela. De jantar à luz de vela, pra nunca mais te vê-la. És uma donzela, mas prefiro não tê-la. Só prefiro não vê-la, vê-la com alguém é tristeza. Mas eu me distraio, é o hobby do Caio. Mas às vezes não dá, pita pita sem sol. Vai me prejudicar se eu pensar que é. Se eu pensar duas vezes, acabo miando. De pensar quantas vezes me deixou falando. Agora eu boto put, saio na neurose da gente, chavecando a primeira que passar na minha frente. E como alcoólica, bucólica, essa me largo. Cólica, transitória, eu deixo nela com flow. Parabólica na relação neurótica. Transformou o que tinha futuro numa letra simbólica. Folclórica na memória, o rap só história. Ela fudeu meu passado, mas melhorou meu agora. E eu fiquei mais da hora, calma que melhora. Bora o pai do filho da minha mãe, não ganhou uma nota. E essa mina é foda, né, parça? Cogito fraga, cabeça milhão, predélio cogito traga. Voadão, dispensa baque, vou viver na certeza. Ela vive o mundo fácil de Patrícia Borges. Sem saber bem pra onde cê vai. Quando quer vem, ninja ou sai. Só você tem o que me atrai. Coisa louca, o formato dessa boca. Até Deus olhando ela se distrai. Sem saber bem pra onde cê vai. Quando quer vem, ninja ou sai. Só você tem o que me atrai. Coisa louca, o formato dessa boca. E aí? Essa mala toda com pouca roupa. Já toma o meu tempo que ainda ninguém poupa. Se for meter o louco, eu vou logo alopra. Depois não quero ver você de língua solta. Eu não quero lá na quebra com essa língua solta. Se os mano vê minha lopra, já avisa só pra. Cê destruiu a obra, distraiu a rota. Já perdoei firmeza, então sai da bota. Essa mina é distração, é massa de manobra. Não vale o perfume e as brisas que rouba. Vida de patricinha que é meter a maloca. Olha os mil para não virar pipoca. Linda birita é bem-vinda. E eu juro pingas, dose do remédio que eu me curo na vida. Aflita cê fica perdida, sentida, detida. Risca no petisca na pista e pisca pra mim. E disca pra mim, a tiça complica e tira meu dia. Fica dica no fim, dica pica mula facinho. E tá limpa a finta caindo, limpa a cinta com tinta de mim. Spring Loveland, história de Big Lil King. Pras Valesca, popozuda, o predela age assim. Ele toma um destilado e invoca o Tartin. Os Hylifes, Stride Rings, cê não vale um quindim. Troquei cama quente por doses de gin. Paciência com essa abstinência. Não tem feito uso das minhas boas intenções com coerência. Tô ligado que no quarto fechado nós pelado é uma benção. Mas cuidado com os atos pra não perder a fina essência. Ainda se faz, diz que tá tensa, cheia das descrenças. Quer falar ainda a ordem, nem sabe que é obediência. Causa que causa, então aguenta a consequência. Aguenta a consequência.